equipe 2 na escuta? Prossiga na escuta 3, não. Lembrando que a equipe de solo prefere dar um pushback um pouco mais atrás para liberar a entrada do kit 06? Afirmativo, professor Gustavo. Ciente. Noite 05, vai ingressar na Juliette, vai prosseguir com o táxi cautelosamente para o gate 06. Notícia, Juliette 06, bom, oi, cara. Tá 3891, não tem condições de voar, Duna? Chama. Livre. Ó. Controle Salvador, ajuste 1012, desça para 2000 pés, eu cordial. Sou 3891, está autorizado a descida até 1700 pés, caso tenha condições, gire à esquerda para a final e aguarde transferência. Sete já vai iniciar a curva à esquerda, está autorizado 1700, aguardar transferência. Colônia, altero na Aracaju. André 152, autorizado táxi via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame Torre, 118.95, QNH 1012, boa viagem. Autorizado táxi via parte Índia Alfa, no ponto de espera 295, 012, QNH, também. O 704 para Caju, plano de voo IFR, da escuta para autorização. O 704 Aracaju, 230, autorizado. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Controle 119.8, acione 5146. autorizado para Aracaju, o 320 na ponta. Estamos em o 143, controle de vento, 9,8, o 7-4, após decolagem, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, direto a Aracaju. Jamo após Jamo, direto a Aracaju, 7-4, planejamento correto, resposta plano para posicionamento. No vento 070 graus, 089, autorizado pouso, pista 90. Autorizado pouso, pista 190, tá? 3291. Natal 370, prepara a saída Puca, aguarde cópia. Puca aguardando cópia. Uno 896, Uno 612 de Minas para Dunas, está autorizado ILS. Autorizado ILS, voo 1896. Minas 19. 61219. Novo Salvador, 3291. 3291 vai taxiar via Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette para o 08. 252, vento 070 graus, 109, autorizado a colapso, no zero. Natal autorizado 370, via Ampers Zulu 10, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle 119, decimal 8, acione 5133. 370, via roda do plano, Ampers Zulu 10, decola da 10, curva esquerda, na Puca, Zipar, controle 198, acione 5133. 205, regimento correto, mostrando para posicionamento. Via Pantera. Decolada Zuno 3, controle 1 no 9, decimal 8. Obrigado, boa noite. Então, 3152. Controle, então, 3152, passa 2 mil pés, Puca. 3152, controle. Está em contato, radar. Uno 896, Duna, localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem e chame a torre. Uno 895, gol 1896. Chama a torre, 295, 1896. Salvador, boa noite, o gol 1896, uma milha para o externo, baixar travado. 1896, boa noite, vento 0 graus, 089, autorizado pouso para o externo. Pouso 190, gol 1896. 1819 Europa 083084, Coach. Bravo 084 to Lima Echo Mike Delta, standby for copy. Standby, we've got information Alpha Europa 084. Lima Echo Mike Delta 390, ready for copy. Ready to copy, Europa 084. Europa 084 to Lima Echo Mike Delta, clear flight level 390, via up Zulu 10 until Natal, after conforming your flight plan route. Take off of runway 10, after left turn, book a departure, depart transition. Salvador Deporte, o frequency 119.8, and Skok 5131. Okay, Lima Echo Mike Delta, level 390, via the altitude 10, Natal, and flight plan route. Runway 10, after departure, from left on the second departure for us, and Puka departure, then Tipar, and frequency for the first one, my name is Malaysia, 45131, Europa 084. Europa 084, clear. Read back correct, watch ready for push and start up. Call you back for push back and start up, Europa 084. Bom dia, o 7-4 do portão número 2. Para o push e acionamento. Blue 2 está livre após táxi. Blue no 7-4. 7-4. Oito, nove, meia, solo, zero, nove, direita, solo, dois, zero, nove. Para direita, foi no mar, no 8-9-6. Luto 96, táxi de Alfa, reporte Ângelo, táxi foi Juliette. Táxi de Alfa, reporte Ângelo, Juliette, boa noite. Salvador, boa noite. É o Gol 1994 na... São 05, informação alfa. 1994, Maceió 350, pronto? 350, prossiga. 1994, autorizado Maceió, nível de voo 350, via UP, Whisky 58. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puka, transição Caju, Controle 119.8, acione 5150. Para Maquinópolis, na sua moto montando. Primeira aerovia 0258, está operando a pista 10. Primeira curva esquerda, sai da ponta de São Carlos. Transponder 5150, controle 798, gol 1994. 994, procedimento correto, poste plano para posicionamento. Reporta, gol 994. Gol 896, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a Juliette, gol 896. Está muito alta a TV, o som de fundo aí, Tony. Salvador, gol 7-4, estações para o táxi, com 141 a bordo, autonomia de 1h52, alterna Recife. 7-4, autorizado táxi via Engenho Alfa, no ponto esperador no 0, chame Torre, 1-18-95, QNH 1-0-1-2, boa viagem. Muito obrigado, autorizado Engenho Alfa, no ponto de espera de 295, gol 7-4. Gol 896, autorizado ingresso na Juliette para o portão 04. Observe o taxi denominado da Gol no pátio principal. Juliette para o 04, você vai entrar para a companhia. 1-8-9. Motor Europa 084, ready for pushback. Europa 084, clear pushback, port ready for taxi. First back, we'll call the back for taxi, Europa 084. Salvador, Uno Lodge, Uno 714. Pode esperar e pronto para ingresso. Mano 7 no quadro, além da cola, pista no 08080 grau 089. Além da cola, na pista no 0, mano 7 no quadro. 714, decolagem 28, controle 119, só 8. 98, boa, obrigado. Controle Gol 714, decolou. Gol 1714, controle. Está em contato, radar. Yes, subi. Vai,